Latitudes Latinas, o melhor da música e da cultura latino-americana, aqui, na Educativa FM. Get on your dancing shoes, there's one thing on your mind, hoping they're looking for you, sure you'll be rummaging through. Oh, and the shit shock horror, you've seen your future bride. Yeah, but it's so, so absurd for you to say the first word, so you're waiting and waiting and... Estamos de volta aqui em Latitudes Latinas e você acabou de ouvir Dancing Shoes com os britânicos da Arctic Monkeys, uma versão que conta com a participação de músicos cubanos. Esta versão faz parte do CD Rhythms del Mundo, um projeto idealizado pelo compositor, produtor e ambientalista estadunidense Kenny Young, que junto a outros colegas vinculados à Artists Project Earth, criaram esta iniciativa, que além de alertar sobre os impactos globais das mudanças climáticas, procura financiar organizações que atuam nesta área. Quatro CDs foram lançados até o momento, e um deles, lançado em 2006, reúne músicos e bandas de diferentes latitudes, para criarem versões feitas a partir de ritmos afro-cubanos. Entre as bandas, você encontra, por exemplo, Radiohead, Coldplay, U2, Franz Ferdinand e, como você acabou de ouvir, Arctic Monkeys, tocando junto a músicos cubanos, alguns deles vinculados ao Buena Vista Social Club. Neste próximo bloco, você confere mais duas das canções incluídas neste disco. A gente abre o bloco com Clocks, um dos mais famosos singles dos britânicos da Coldplay, muito bem acompanhados por músicos cubanos que deram esse toque tão especial que você confere agora aqui em Latitudes Latinas. Um dos grandes sucessos dos irlandeses da U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For, ganhou aqui esta versão salseira e em espanhol, que conta com a voz do cubano Coco Freeman. Esta é mais uma das canções incluídas no CD Rhythms del Mundo, que reúne músicos de diferentes latitudes para interpretar versões de suas canções em diálogo com músicos e ritmos cubanos. A gente continua agora com mais canções com outros sotaques. Na primeira parte do programa, a gente tinha destacado para você versões de canções do pop rock latino-americano feitas por artistas brasileiros. Neste próximo bloco, você vai ouvir algumas versões que nossos irmãos fizeram para algumas canções brasileiras. Mas no meio tem também Minha Galera, uma conhecida canção de Mano Tchau, numa versão feita a muitas vozes pelos pernambucanos da Mundo Livre S.A., da Mestre Ambrósio, do Comadre Florzinha e da Nação Zumbi. Com as meninas da Perotá Tingô, você confere a versão que elas fizeram para Alma Não Tem Cor, composição de André Bujanra, que cada vez que canta essa música em shows, ele precisa lembrar que a música não é do Zé Cabaleiro, como muita gente pensa. E quem abre o bloco são os rapazes da Rádio Futura, esta que foi uma das bandas fundamentais da história do pop rock espanhol dos anos 80. Com eles você confere uma versão em espanhol de Terra, canção composta por Caetano Veloso. Preso en el fondo de una celda, yo te vi por vez primera en una fotografía en que apareces entera, aunque no estabas desnuda, sino cubierta de nubes. Tierra. Yo soy un león. Alma não tem cor, porque eu sou branco. Alma não tem cor, porque eu sou negro. Alma não tem cor, porque eu sou branco. Alma não tem cor, porque eu sou negro. Branquinho neguinho, branco negão. Branquinho neguinho, branco negão. Branquinho neguinho, branco negão. Branquinho neguinho, branco negão. Branquinho neguinho, branco negão. Branquinho neguinho, branco negão. Branquinho neguinho, branco negão. Branquinho neguinho, branco negão. Perciba que a alma não tem cor. Ela é colorida, ela é multicolor. Perciba que a alma não tem cor. Ela é colorida, ela é multicolor. Ai, tingo, tingo, tingo. Ai, ai, ai, tingo. Ai, ai, ai, ai. Tingo, tingo, tingo. Ai, ai, ai, tingo. Ai, ai, ai. Jingo, jingo, jingo, ay ay ay, jingo, ay ay ay, ay. Jingo, jingo, jingo, ay ay ay, jingo, ay ay ay. El alma no tiene color, porque yo soy blanco. El alma no tiene color, porque yo soy negro. Y el alma no tiene color, porque yo soy blanco. Blanquito negrito, blanco negro, blanquito negrito, blanco negro, blanquito negrito, blanco negro, blanquito negrito, blanco negro, blanquito negrito, blanco negro, blanquito negrito, blanco negro, blanquito negrito, blanco negro. Perciba que el alma no tiene color, ella es colorida. Ó, minha maconha, minha torcida, minha querida, minha galera. Ó, minha cachoeira, minha menina, minha flamenga, minha capoeira. Ó, minha menina, minha querida, minha valéria. Ó, minha maloca, minha larica, minha cachaça, minha cadeira. Minha vagabunda, ó, minha vida. Mamãe, ó minha ladeira. Ó minha menina, minha querida, minha valeira. Ó minha torcida, minha família, minha valeira. beleza, minha capoeira. A minha maconha, minha dulcina, minha querida, minha capoeira. Minha bambembe, minha cachoeira. A minha maconha, minha dulcina, minha querida, minha capoeira. Minha menina, minha flamenga. A minha maconha, minha dulcina, minha querida, minha capoeira. Minha cadeia, minha galera. Fue cuando recibí un bate de agua y jabón. ¿Qué es esa porquería que debajo de tus pies? Ya basta de pereza y ve limpiando la cubierta. Entré como un tonto en un avión. Entré por engaño. Entré como un tonto en un avión. Entré por engaño. Cuando me di cuenta ya estaba en alta mar. Sin el menor chance no podía regresar. Pensé que era muy fácil, fue pura ilusión. Conocer el mundo entero sin pagar la excursión. Liverpool, Baltimore, Bangkok y Japón. Y yo aquí pelando las papas por montón. Liverpool, Baltimore, Bangkok y Japón. Y yo aquí pelando las papas. Entré como un tonto en un avión. Entré por engaño. Entré como un tonto en un avión. Entré por engaño. Liverpool, Baltimore, Bangkok y Japón. Y yo aquí pelando las papas por montón. Pensé que era muy fácil, fue pura ilusión. Conocer al mundo entero sin pagar la excursión. Sim, a canção que você acabou de ouvir aqui em Latitudes Latinas é A Melô do Marinheiro, numa versão feita pelos rapazes da Rialengo, uma banda costarriquenha formada em 2011 e que é uma das 14 bandas que fazem parte de Caleidoscópio, um tributo ibero-americano aos Paralamas do Sucesso. Mais uma das ótimas produções de Leonardo Vinhas, que foi também o cara que produziu aquela coletânea que você ouviu na primeira parte do programa de hoje. Daqui a pouquinho a gente vai fazer um especial com esse tributo aos Paralamas, fique ligada. E assim a gente chega ao final de mais esta edição de Latitudes Latinas. Esperamos que você tenha curtido a seleção de hoje e que nos deixe seus comentários, críticas e sugestões no Face e no site de Latitudes, latitudeslatinas.com. Nós contamos com o apoio de Edson Silva e de Mário Samayoa nos trabalhos técnicos e de Poliana Monteiro, Rosana Silva, Rocío Seco Olmos, Natália Rueda, Lucy Dale e Maria Gabriela Gomes na produção geral. Você fica agora com mais uma canção dos Paralamas incluídas neste álbum que acaba de ser lançado pelo pessoal da Scream and Yell. Desta vez, a gente brinda com você tomando duas margaritas. E quem brinda com a gente são os rapazes do Finlândia, essa super bem feita parceria entre o brasileiro Rafael Evangelista e o argentino Maurício Canduzzi. Com eles, você baila feliz agora com Dos Margaritas. Uma ótima semana para você e até a próxima. De toda moral. constitución. Si nunca quisiera quien nunca me quiso, ser dos y ser diez todavía soy yo. Si la venganza borrase el dolor, ser seco, recto, ausente, amoral. Si no me acordase del terror que te di, todo eso me haría feliz. Tonterías me harían feliz, pero nada me hará tan feliz como dos margaritas. Hacer un dibujo en mi propia mano, librar la conciencia de toda moral, tirar una vaca del décimo piso y si hay luna llena, irse a caminar, una ostra chilena, un beso en París, cortarse el pelo y cambiar la nariz. Si Charlie escribiese la constitución, si nunca quisiera que nunca me quiso, ser dos y ser diez todavía soy yo. Si la venganza borrase el dolor, ser seco, recto, ausente, amoral. Si no me acordase del terror que te di, todo eso me haría feliz. Tonterías me harían feliz, pero nada me hará tan feliz como dos margaritas. Todo eso me haría feliz. Tonterías me harían feliz, pero nada me hará tan feliz como dos margaritas. Você ouviu na Educativa FM Latitudes Latinas, música e cultura latino-americana. Produção e apresentação, Carlos Bonfim.